Aí, chega mais. Eu vou torcer pela paz lá na Palminha Quebrada, na Coab Adventista, em Capão Redondo, pá. Eu vou torcer pela paz pelo bairro Cristal. Aí, eu vou torcer pela paz ao Valo Velho, extremo sul da Zona Sul, pá. Eu vou torcer pela paz pela Restinga. Eu vou torcer pela paz pra comunidade lá da Coab de Itaquera, em São Paulo, moro. Eu vou torcer pela paz pela comunidade da Coab Leopoldina. Eu vou torcer pela paz pra rapaziada do Jardim Pirajussara, Zona Sul. Eu vou torcer pela paz pela rapaziada do Morro da Cruz. Eu vou torcer pela paz pra rapaziada do Parque Santo Antônio, em São Paulo, moro. Eu vou torcer pela paz pela rapaziada do Cruzeiro. Eu vou torcer pela paz pra comunidade do Parque Regina, em São Paulo, moro. Falou, Brau. Eu vou torcer pela praia, pela rapaziada da Santa Rosa. Eu vou torcer pela paz pra rapaziada do Jardim São Bento, Zona Sul de São Paulo. Falou, Brau. Vamos pra Zona Norte, então. Eu vou torcer pela paz pela rapaziada do Parque dos Maias. Eu vou torcer pela paz lá pra Zona Leste de São Paulo, Emelino do Matarazzi, pá. Eu vou torcer pela paz pela rapaziada do Passo das Pedras. Eu vou torcer pela paz pra rapaziada lá do extremo leste, da Zona Leste, São Mateus. Eu vou torcer pela paz pela rapaziada do centro. Eu vou torcer pela paz